Dia 14, um homem de iniciais RJDS foi preso suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 14 anos com deficiência intelectual. A ação ocorreu no povoado da Aldeia Santa, zona rural de Santana do Piauí. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma festa realizada na comunidade Engano dos Poréns. A menina chegou de madrugada em casa chorando e com manchas de sangue na roupa e pernas. A adolescente ainda chegou a relatar à mãe que teria sido violentada pelo vizinho. A mãe acionou a polícia e o suspeito, ao perceber a aproximação policial, fugiu do local, se escondendo na mata. Por volta de 7h30 da manhã, o suspeito foi avistado por populares, chegando em casa, momento em que foi preso e surpreendido em flagrante. A RJDS foi encaminhada à central de flagrantes e a vítima foi levada ao hospital para a realização de exame de corpo e de delito. Ok, então, mutirão de catarata em Barras, Ney Silva. Pois é, Bartolomeu, uma boa notícia. Isso porque vários profissionais da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí estão realizando um verdadeiro mutirão de cirurgias de catarata. A intenção desse mutirão é até amanhã, dia 17 de julho, que completa exatamente esses dias de atendimento, realizar 707 procedimentos de cirurgia de catarata que estão sendo realizados no Hospital Leônidas Melo, Hospital do Estado, lá no município de Barras, que contempla não só os moradores de Barra, mas também das cidades circunvizinhas. Ok, então, obrigado, Ney Silva. Um ótimo dia para você. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos aqui com o Bandeira, finalizando, que ele traz a informação de que o secretário de Justiça vai assinar uma ordem para a reconstrução da penitenciária de Bom Jesus, ô Bandeira. Notícia boa, viu, Bartolomeu? Na manhã desta segunda-feira, dia 15, o secretário de Justiça do Piauí, o coronel Carlos Augusto, assinou mais uma ordem de serviço para iniciar a obra de reconstrução da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, lá em Bom Jesus. De acordo com o gestor, o investimento será superior a R$4 milhões. Carlos Augusto destacou que a unidade terá sua capacidade ampliada para a custódia de pessoas privadas de liberdade. Dados da Secretaria de Justiça do Piauí apontam que o sistema penitenciário aqui do estado possui aproximadamente 3.250 vagas e o número de internos é praticamente o dobro, somando 6.450. Você ouviu? Correspondente do interior. Oferecimento Mitsubishi L200 Triton é na Trilha Veículos. Vamos para mais um intervalinho. Antes, um abraço para Lindalva Benato, nos acompanhando direto de Botucatu, em São Paulo. Valeu, Lindalva. Intervalinho, até já. EX30 horas. Devido ao grande sucesso, estendemos a oportunidade. Serão apenas mais 30 horas para você garantir um Volvo EX30 na sua garagem, com condições exclusivas. Até 100% da Fipe na avaliação do seu usado ou financiamento com taxa zero. Wallbox grátis, 3 revisões grátis e 8 anos de garantia da bateria. Modelos a partir de R$229.950. Apenas nos dias 19 e 20 de julho. Vá até uma concessionária Volvo e consulte os termos e condições. É a última oportunidade. Aproveite. Paz no trânsito, começa por você. A Faculdade Cesvale está com inscrições abertas para o vestibular 2024. Você pode estudar administração, ciências contábeis e pedagogia por apenas R$230 mensais durante todo o curso. E não é só isso. Curso de direito com mensalidade por apenas R$570 por mês. Não perca tempo e estude na melhor localização de Teresina, no Riverside Shopping. Mais informações, ligue para 86-2222-0050 ou envie um WhatsApp para 86-9-2001-3992 e agende a sua prova. Siga as nossas redes sociais, @CesvaleOficial, e acompanhe as nossas promoções. Faculdade Cesvale, tradição no ensino superior e primeiro lugar no ENAD na rede particular do Piauí. Vencer Cesvale. A inauguração da Ótica Pax Visão foi um sucesso. Para você que ainda não aproveitou nossa promoção de inauguração, temos uma ótima notícia. Prorrogamos até o final do mês. São 500 armações grátis todos os dias e você só paga pelas lentes. Venha nos visitar na Avenida Rui Barbosa, número 134, Centro, Teresina, Piauí. Fale conosco pelo WhatsApp 869-9432-4721. Atenção, Grande Disseu. O momento que todos esperavam chegou. Lançamos a segunda etapa do Jardins Clube 3. Apartamentos com 3 quartos, sendo uma suíte e elevador. Visite o decorado. E tem mais. Com o programa Minha Casa Minha Vida, você tem subsídio e condições facilitadas na planta. Jardins Clube 3, segunda etapa no Grande Disseu. Na Avenida Doralice Evangelista de Souza. Mais um empreendimento com a qualidade e credibilidade da NPJ Construções. Venda nas melhores imobiliárias. Está precisando de um lugar para ajustar aquela sua roupa? A Fly Teresina é o local certo para quem procura serviços de ajustes em barras e calça, vestidos, ternos e ainda temos o serviço expresso. Sua peça pronta em até 40 minutos. Fazemos troca de rodas, zíper, higienização em malas, mochilas, bolsas, sapatos e muito mais. Na Fly Teresina também alugamos mala para a sua viagem. Entre em contato pelo fone 988-322993 ou em nosso Instagram, @FlyTeresina. Avenida Jockey Club e Teresina Shopping. Vamos, galera! Vitória, senta na frente. João e Gabi no banco de trás. Jack, não precisa disso. É claro que você vai. Partiu férias com a Terra Azul. Diversão pro seu pet. Descontos pra você. O mês de julho inteiro com ofertas exclusivas. Toda loja e site em até 10 vezes sem juros. E cashback no Fidelizou. Siga o @TerraAzul no Insta. Férias de julho é na Terra Azul. Isso aqui é vida, hein, Jack? Acorda Piauí. Oferecimento Jardins de Roma. Aproveite as últimas unidades da segunda etapa. Conafé, a marca agrofamiliar brasileira. SUV Citroën C4 Cactus. O SUV inspirado na sua história. Olha, estamos de volta com o Acorda Piauí aqui pela sua rádio Cidade Verde. Olha a hora certa. 8 horas e 27 minutos, oferecimento Fly. Vendas de malas, acessórios de viagem. Na Fly Teresina, alugamos malas para sua viagem. Entre em contato agora através do telefone 988-32-2993 ou no nosso Instagram, @FlyTeresina. Avenida Jockey Clube e também no Teresina Shopping. Um abraço para todos que fazem a Fly. Olha, Colégio Cívico Militar Batalha do Riachuelo, no ensino regular ou no integral, a preocupação é sempre a mesma. Formar cidadãos éticos com muito respeito pela sociedade, pela natureza e pela família. Olha, os alunos são forjados para serem os líderes do futuro e estar entre os melhores sempre. As mensalidades incluem alimentação, lutas, balé, atividades extracurriculares e ensino bilíngue. Não perca tempo e garanta já a vaga do seu filho, que vai fazer dele um campeão na vida. Informações 3133-1991. Neila Monteiro! Meu, passando rapidinho aqui pra gente dar um alô também pro Pedro Neto, acompanhando a gente, Socorro do Piauí. Ah, bacana. Tá aproveitando as férias por lá também, viu? Obrigada, tá, Pedro Neto, mais uma vez. Quem também tá com a gente aqui, ó, o Robson. Também aqui, bom dia, Bartolomeu, tô ouvindo o programa, o pessoal ligado no Acorda Piauí. Obrigada, gente, pelas participações e ter feito companhia pra gente até agora, né? Programa que já tá sendo finalizado, Bartolomeu. Mas pra não dizer que a gente não falou de esporte, tá bom? Sim. Vamos falar. O Mauro quer botar até a vinheta. Quer? Bota, bota aí, a vinheta. Cidade Esportiva. Pronto. Olha, ontem o River se reapresentou, inclusive já contou com novidades. A gente que destacou ontem com o Didimo de Castro, o River acabou colocando aí, deixando pra última rodada, pra garantir a classificação pra segunda fase, né, Elivaldo? Mas com boas expectativas aí, a equipe que vai viajar pra enfrentar o time do Águia de Marabá, ontem já se reapresentou, começando a última rodada, né? É. Foco total, mas com novidades. Ó, o meia, Matheus Sabiá, que estava se recuperando de lesão. Ontem voltou a treinar, finalmente, com a equipe, coletivo. Quem sabe pode estar aparecendo para esse último jogo. É tudo ou nada, né, Elivaldo? Todo reforço é importante, é suficiente aí para o Anderson Camar nesse período. Jogos todos no mesmo horário, Neila? Elivaldo, todos os jogos no mesmo horário dessa última rodada também. Além do Sabiá, o River conta, lembrando que a gente tacou o Felipe Pará, que cumpriu suspensão para esse jogo, também vai estar disponível. Então, são voltas importantes para o Camar, pelo menos para contar com mais jogadores para esse elenco. E outro destaque que eu quero fazer amanhã, para quem acompanha o futsal, é a final do Campeonato Metropolitano. É o último jogo entre Campo Largo e a ABB, mesa 14. O primeiro jogo que foi já com muitas emoções da rivalidade entre as duas equipes, o Campo Largo acabou vencendo de virada um jogo aí por 5x3 o primeiro jogo. E amanhã, no ginásio Lorival Parente, teremos então o confronto final nessa briga pelo título do Campeonato Metropolitano, segundo campeonato mais importante do futsal piauiense. Reencontro a gente que vai trazer esses detalhes também. E quero só chamar o pessoal, já que estou falando de esporte, para o Cidade Verde Esportes de hoje. O Ellison anunciou já a contagem regressiva para as Olimpíadas, começando próxima semana, faltando 10 dias aí. Hoje o Cidade Verde Esportes já começa a falar dos piauienses que estarão nas Olimpíadas de Paris 2024. Ok, então, vamos dizer boa sorte aí para os nossos piauienses. Até amanhã, Livaldo. Até amanhã. Bom dia. Até amanhã, Neila Monteiro. Até amanhã, Bartolomeu. Sai, fiquei preocupada aqui. Ai, meu Deus do céu. Final, né, de programa é assim mesmo. Só o nosso mesário aí continua aí. Até amanhã, meu povo. Mais informações na hora do almoço. Aline Moreira e o Chico José. Com Cidade Verde Notícias, 12:10. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Às 6:30 da manhã. Até lá, vamos com fé comigo. Tchau! Mas agora, adeus. Acorda Piauí. Oferecimento Jardins de Roma. Aproveite as últimas unidades da segunda etapa. Conafé, a marca agrofamiliar brasileira. SUV Citroën C4 Cactus. O SUV inspirado na sua história. Viva Cidade e oferecimento. Faculdade 7. Matrículas abertas para odontologia. Carvalho Super. Feito para a sua família. Fiat Mobi. Seu novo jeito de se mover pela cidade. Passe em uma concessionária Gelta e descubra. Trabalho, dando play no áudio. Ela me mandou na madrugada, quando ela tava baby desbocada, sem filtro nenhum nas suas palavras. Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas. E o sinal abria, fechava. Na marcha, ao som de buzinada, do nada a ficha caiu, que ela me traiu, se distraiu, mandou um áudio equivocada e dormiu. Equivocada e dormir.